Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Ohio, Giliard. What the question is? Isso aí é pra todo mundo que não gostou da Nintendo semana passada. O Japão ainda vive, né, Cico? Pois é, e no coração do pessoal aí do podcast. No nosso também, do podcast. Isso aí, podcast na área, Cico com mais uma abertura. Essa aí é homenagem aos nossos irmãos nipônicos. Mas a gente tá de volta, cara. Episódio 108, chegamos aqui mais uma semana. Vocês já sabem, né, o único podcast onde você conversa com desenvolvedores de games da indústria internacional em português. Eu sou o Giliar Lopes, direto de Vancouver, produtor dos games da série FIFA. E em Montreal eu tenho a honra e o prazer de ter juntado a mim aqui o Fernando Seco, que é programador da BioWare. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, e passatempo é o cara que faz a abertura do podcast do jeito mais tosco possível. Que isso, cara. Não, tá maneiro, a galera tá curtindo. Pois quanto é. Mais tosco, melhor pra eles, pelo visto. Pô, vou ter que começar a rever os trapalhões, né? E achar algumas frases icônicas. E também com a gente hoje, como não pode deixar de ser, ele, que é game designer da Gameloft em Toronto, nosso querido Rafinha Cunha. Tudo bem, Rafa? Chewbacca, velho. Ô, Rafa, você tá soando como Chewbacca, velho. O que que deu? Acho que o Rafa comeu alguma coisa ruim ali, mas ele tá aí com a gente já, vai trazer sempre o insight dele, né, muito profundo no episódio de hoje. Cara, a gente tem muita coisa pra falar, incluindo um anúncio importantíssimo pra você que ouve o podcast e que se importa que o podcast seja cada vez melhor. Mas não vamos adiantar assunto, não. Vamos direto, então, falar de tudo que a gente trouxe essa semana no podcast. Bora! Começando hoje, a primeira coisa que eu queria fazer rapidamente aqui, Seco, é dar um aviso muito importante. É, hoje é um dia especial pra nós, não? Ah, oh yeah. É domingo, né? Ah, não, essa é outra coisa. Não, rapaz. É hoje, dia 30, terça-feira, nós estamos oficialmente lançando a campanha do podcast no Patreon. Cue applause. Não, mas sério, cara. É, pra quem não conhece, o Patreon é um site, né, uma plataforma onde você, todas as pessoas que gostam de um determinado provedor de conteúdo podem contribuir, né, muitas vezes com pequenas quantias, às vezes $1 por mês, para que aquele provedor de conteúdo continue fazendo seu trabalho, né, e possa, inclusive, melhorar o trabalho. E o que se recebe com isso são duas coisas. É, você tem milestones, né, são objetivos, onde se chegar por mês a um determinado valor, tal coisa é fornecida pelo provedor do serviço ou do produto. E também tem recompensas para quem contribui. Ah, se você contribui com $1, você ganha nosso agradecimento. Se contribui com 3, ganha já alguma coisa a mais. E a gente pensou bastante, a gente está há pelo menos 2 meses, né, planejando o nosso Patreon, e a pesquisa de opinião foi muito importante para guiar isso, porque a gente tem uma ideia muito melhor de quais são os conteúdos que vocês gostam mais, aquilo que vocês querem ver de diferente, que sugestões de novos conteúdos vocês têm. E, claro, também deu uma ideia para a gente do que patamar a gente acha que pode chegar com, né, pelo menos uma estimativa do que vocês nos disseram, né, que contribuiriam. Que, é claro, nada disso é obrigatório, mas, cara, a gente está aqui hoje para falar de muitas coisas no episódio, mas a primeira coisa é falar rapidinho dos objetivos do nosso Patreon, explicá-los para vocês e pedir que vocês contribuam, que vocês venham e se gostarem, né, se gostam do que a gente faz e gostarem do que vocês vão ouvir aqui, que vocês realmente nos ajudem a fazer um podcast maior, melhor, né, e crescer e, cara, finalmente poder, por exemplo, né, o primeiro objetivo que é importante, se a gente chegar a $850 por mês, finalmente, Seco, a gente vai ter edição profissional. Pô, do podcast. Ah, pô, é, a gente vai, se a gente chegar a $60,000 por mês, vai ter participação da minha gata todo podcast. Mas não, a gata do Seco, com $100 a gente promete que não vai nunca mais editar fora os miados da Jubilee. É, não, uma coisa assim, eu queria comentar que o pessoal às vezes não tem a percepção, assim, porque quando a gente grava, a gente tá usando o quê? 1-2 horas pra gente gravar. E lá no backstage, o Juliard passa mais umas 4 horas fazendo todo o resto da edição. É. Aí o grande foco disso é tirar um pouco desse peso do Juliard e aumentar a qualidade do que a gente vai entregar, sabe? Porque é muito difícil se trabalhar pra caralho a semana toda, chegar, acordar sábado de manhã todo dia, todo sábado às 8 ou às 9 pra gravar o podcast, passar todo sábado editando. Principalmente no verão, que a gente tem um verão de 5 minutos por ano. E então o legal é que a gente quer que vocês ajudem a gente e a gente poder entregar mais material de maneira mais fácil, sabe? A gente, tipo, então, se tiver alguém profissional editando, vai ficar tudo muito melhor pra gente. A gente pode focar no que a gente realmente quer fazer. É, e o custo de horas vira só o custo do tempo que a gente tá gravando mesmo. E com isso a gente pode, inclusive, ter episódios mais longos. Aconteceu muito, cara, frequentemente, de cortar na minha, né, no meio do assunto. Falar, ó, vamos fechar aí, porque senão depois pra editar vai ser uma merda, entendeu? Vai demorar muito tempo. Tem vezes que, ainda mais sendo semanal o programa agora, que eu acho importantíssimo ele ser semanal, é foda, cara. E você tocou no ponto exato aí. O Rafa, o que, que você acha também sobre... né, o fato da gente finalmente poder ter uma edição profissional no podcast, cara. Pois é, cara, não, concordo plenamente e eu acho que vai realmente ajudar a gente pra caramba. Rafa é foda, cara, tocou no ponto, né? Pois é, boa. Então, o que mais que a gente tem? Ó, chegando a $1,000 por mês, a gente vai garantir que todo episódio vai ter uma sessão de respostas aos e-mails dos patronos. Claro, se houver e-mails, né? A gente não pode inventar os e-mails. Mas a gente garante que vai fazer isso toda semana. E, cara, um que eu tô empolgado pra ver se a gente consegue alcançar, com $1,250 por mês, podcast retrô. A gente vai fazer um episódio extra por mês, onde a gente senta aqui, cara, relaxa e só fala de nostalgia, de coisas antigas, que foi um dos novos conteúdos que muita gente falou que gostaria de ver aqui no podcast. Eu acho que isso é principalmente culpa sua, Seco, porque você é o velho do programa, então eles querem ouvir a sua opinião, cara, sobre as coisas das antigas. Eu sou velho, cara. Você tem a minha idade, porra. Tem essa idade que é, rapaz? Não, assim, é só lembrando, pessoal, que retrô pro Rafa ainda, ou ele pensa na empresa que fez o Metroid Prime, ou ele pensa que é PS3, ele não sabe, ele não tem muita noção do que é retrô, mas assim, né, Rafa, vai dar tudo certo. Pô, mas não, calma, Rafa, é tranquilo, velho, vai dar tudo certo. Velho. Acho que ele ficou meio puto. Pois é. Mas então, o que mais que a gente tem? Chegando a $1,500 por mês, LiveQuest, a gente passa a transmitir ao vivo, vai passar a ligar nossas webcams, e quando a gente se reunir pra gravar, você vai poder, se você conseguir nos ajudar a chegar nesse patamar, vai poder acompanhar a gravação do podcast, vendo a nossa imagem e ouvindo o nosso áudio, né? Antes de todo mundo, porque vai ser ao vivo isso. Claro, sem edição, sem firula, o que a gente estiver falando aqui tá valendo, né? E, inclusive, podendo a gente interagir com vocês através de um chat ou do Twitter, onde, entendeu, no meio do programa ali, esqueci o nome do jogo tal, você pode dizer para nós. Ou até fazer perguntas mesmo e né, nos ajudar a continuar determinado assunto. Acho que vai uma coisa bem legal. Pois é, eu tô bem empolgado com isso, porque, por exemplo, é uma coisa que a gente já havia comentado em que seria bem legal fazer. O problema é a quantidade de upkeep que precisa. Que a gente, de dedicação, tempo, edição... Tipo, não dá pra gente... A gente não consegue fazer isso, né, com a nossa situação atual, sabe? Eu acho que ia ser bem bacana no meio de um assunto, assim, a gente tá batendo um assunto, alguém faz aquela pergunta-chave, assim, sabe? Que gera mais assunto, assim. Eu acho que ia ser bem bacana. Não, eu tô empolgado, cara. Tomara que a gente chegue nesse patamar, porque eu quero muito tornar realidade. E aí, cara, a partir daí, o céu é o limite, né? A gente colocou lá objetivos para $2,000, que seria o PlayQuest, que é vídeos de gameplay, onde nós vamos estar jogando jogos à nossa escolha, quem sabe aí com participação dos patronos, né, dependendo se for um jogo multiplayer legal, e transmitindo isso via Twitch, a gente descobre aí qual é o formato e tal. Todo também... mundo jogando Halo, tá vendo? É, quer que a gente jogue Halo, é só chegar no PlayQuest aí. Ó, compromisso assumido, hein, se chegar no PlayQuest, a gente vai fazer em algum dia algum gameplay de Halo, tá bom? Cara, vou ter que comprar um Xbox, é isso? Ter que comprar o Halo, o Xbox, tudo, né? God! Não, dá seu jeito. Não, tô ok. E com $3,000 por mês, uma ideia que o Rafa deu, que foi muito legal, né, Rafa? É o Game Dev Quest. O que, que é isso? É uma série de episódios, pode ser áudio, pode ser vídeo, a gente não decidiu ainda. Mas onde a gente vai é fingir que está fazendo um game, mas com o objetivo de falar sobre os pormenores, as etapas, aquelas coisas que acontecem dentro das empresas, que a gente às vezes até esquece, cara, e não consegue trazer aqui no podcast de uma forma tão didática. A gente vai mostrar isso para vocês na prática. Cada episódio vai desde a pré-produção, a gente vai trazer, inclusive, convidados para complementar partes, né, do craft de fazer games que a gente, não por acaso, não faz, né, e... Eu, cara, pô, isso aqui, se acontecer, vai ser, eu acho que, pioneiro no mundo, sabe? De conseguir trazer um conteúdo desse tipo. Então, quem sabe, né? A gente chega lá com $3,000 mensais, que é um valor muito alto. Mas, porque, claro, isso é uma coisa que ia precisar de uma preparação muito grande, né? É quase como você preparar uma aula. Mas o que não é uma aula, é muito mais fazer com vocês, né? A gente fazer uma colaboração para fazer um game fictício, mas que sirva para que a gente estude fazer games, que eu acho que é interessantíssimo. Eu acho que isso é bem legal, o fato de que a gente somos seres profissionais da indústria trabalhando em projetos mundialmente reconhecidos, fazendo um brainstorm on the fly de como fazer um jogo, sabe? Eu sou curioso para saber o que ia acontecer assim, sabe? Eu acho que ia ser... E todos são de áreas diferentes, né? Um é produtor, um é designer, um é programador, sabe? Então vai ter aquela, tipo, vai dar um debate bem interessante de como faz isso, qual é o tempo que leva a fazer isso, por que vão fazer desse jeito, não vai dar tempo. Ia ser fantástico, cara. Pois é. Eu podia fazer o papel do vilão, que tal? O cara que tá lá puxando vocês pra fazer mais ou menos. É mais fácil o programador fazer o vilão. Não dá. Isso não dá. Não, vai ter que ser igual Assassin's Creed mesmo. E o Rafa vai ser o sonhador, né? Não, mas se a gente fizer desse jeito aqui, não, Rafa, não dá. Cara, a gente pode salvar o mundo. Pois é. E aí o último objetivo que a gente colocou, 5 mil por mês, porque realmente é um negócio que a gente nunca fez e cara, é caro de você fazer direito, seria aí sim um programa no YouTube, o YouTube Quest, onde a gente estende isso que a gente faz aqui para o YouTube com equipamento, inclusive, de gravação e edição profissional. Um negócio bonito, um negócio bem feito, entendeu? Nível padrão Globo de qualidade, né, Circo? Bom, eu não vou me vestir de Glória Maria, não, velho. O cabelo você já tem. Então, olha, é isso. Tem um monte de outras coisas que você vai achar lá na nossa página do Patreon. É www.patreon.com/podquest. Claro que vai ter o link na nossa página para você. E, cara, tem muito mais. As recompensas, né? Com $1 você ganha o nosso muito obrigado. Você ajuda muito. Não fique achando que $1 não ajuda, porque, cara, ajuda demais quem puder contribuir. Mas a partir dos $3 é onde a gente tem mais o que oferecer, né? Que seria acesso antecipado ao podcast. A gente vai disponibilizar um link para você já ouvir, se quiser, antes dele ser lançado no dia anterior. Um acesso também a uma lista de discussão que é exclusiva para quem contribui com $3 ou mais por mês, onde a gente vai estar lá respondendo, postando mesmo, né, notícias e coisas interessantes que a gente vê, assuntos e tal, perguntando para vocês, que tal, o que vocês acham de tal assunto. Tudo isso aí a gente vai interagir nessa lista de discussão por e-mail que a gente vai criar para os patronos a partir de $3. Isso aí. Eu queria só fazer um pequeno disclaimer, que os valores que o Gilliard comentou aí, não é nada a gente achou arbitrário rolando um dado, não. É coisa que a gente andou conversando bastante, olhando os custos, falando com os profissionais e para ver quanto é que sairia algumas coisas dessas. Absolutamente. E baseado nesses valores é que a gente chegou a esse valor que a gente está propondo, né? Que a gente quer ganhar dinheiro, ficar rico, parar de trabalhar. A gente só... tipo, fez o estimativo que a gente pode fazer pra melhorar o podcast e quanto custa, e tentar compartilhar com vocês, ver se a gente consegue. Isso, até engraçado você falar, né, negócio de parar de trabalhar, o motivo... Se a gente não trabalhasse na indústria e não continuar fazendo isso, que é a nossa profissão, perde sentido você estar aqui no podcast, né? Justamente o nosso diferencial é poder trazer para vocês a experiência que a gente adquire segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, na indústria de games. Isso é legal, né? Um podcast com ex-desenvolvedores que viraram palpiteiros profissionais. Ia ser engraçado. Ia ser fantástico, cara. Ser o podcast mais troll da internet. A partir de $5, você tem garantia de que pelo menos uma pergunta, dois patronos desse nível, será respondida por mês no podcast. Provavelmente mais. Principalmente se a gente chegar lá naquele objetivo que eu falei no começo de resposta aos e-mails, muitas perguntas dos patronos vão entrar lá. Mas se você contribuir com pelo menos $5, garantido que pelo menos uma pergunta desse grupo vai ser respondida em detalhe por mês. Além das vantagens do $3. E... se você quiser, né, contribuir com $15 por mês, realmente precisava ser alguma coisa muito especial para o cara que, né, que nos apoia nesse nível. E aí o Seco deu a ideia genial de fazer, uma vez por mês, um hangout com os patronos do nível $15. Ou seja, a gente entra lá no Google Hangouts, pode ser até no dia que a gente for gravar o podcast mesmo, e, cara, meia hora de conversa sobre o que vocês quiserem, vocês interagindo com a gente, no Google Hangouts. Seco, olha, parabéns, cara. Eu achei fantástica essa ideia. Eu acho que é um negócio que a gente consegue fazer dentro dos nossos limites de tempo, porque meia hora não é tanto assim. E um valor fantástico para quem contribui no mais alto nível, que são os $15, cara. Bom, primeiro que foi um brainstorm e a gente chegou à conclusão. Então, aí, ó, teamwork. Entende? mas o Seco sempre dividindo o mérito. Pois é, mas eu acho que vai ser fantástico, assim, porque essa é outra coisa que consome tempo, vai ser foda pra editar. E, tipo, se você realmente quiser, tipo, ajudar a gente gostaria de dar alguma coisa meio única que a gente pode dedicar um pouco a mais e compartilhar, né, fazer você se sentir especial como a gente quer que você se sente especial, porque você tá ajudando a gente. É. E eu acho que você... Como você nos faz sentir especial por estar disposto a dar $15 por mês. Pois é, pois é. A gente queria dar alguma coisa única, assim, que é difícil a gente fazer, mas a gente faria questão pelo incentivo que a gente tá recebendo. É isso aí. Eu achei genial a ideia. Como você falou, cara, brainstorm, a gente passou 2 meses pensando bem nisso aqui pra poder fazer legal. E se tudo isso ainda não é suficiente para você, tem um bônus, que é o programa de fidelidade do podcast. Uma maneira que a gente encontrou de incentivar todo mundo a não contribuir apenas um mês, mas se manter firme conosco e nos ajudar. Porque a gente não está aqui para dinheirinho rápido e sair correndo. Não, esse dinheiro, na verdade, é para ser reinvestido. E a gente quer que tudo seja duradouro, né? Que o podcast possa existir por muito tempo aí. Então, uma das maneiras que você vai nos ajudar é sendo fiel ao podcast, então, e continuando a sua contribuição todo mês. Então, a cada mês seguido de contribuição, você vai acumular pontos de bônus, né? Ou seja, quem dá $3 ganha 10 pontos, quem dá $5 ganha 20 pontos, quem dá $15 ganha 80 pontos. E aí você vai juntando esses pontos, quando você chegar em determinado número, lembrando que só vale se você contribuir todo mês com algum desses valores. Então, você pode contribuir com 5 no mês, aí no outro mês está mais apertado, contribui com 3, contanto que você não deixe passar, né, cair de 3, você continua sempre ganhando seus pontos, acumulando, e você pode trocar por brindes que a gente vai comprar, né, e mandar para você, em todo especial. Então, alguns deles são mais fáceis de encontrar, mas mesmo assim, no Brasil é tudo difícil, como, né, Amiibos, a gente pode fazer, já tá lá na lista, né, dos brindes disponíveis. Jogos como o FIFA 15, o Dragon Age Inquisition, o Battlefield Hardline. E, cara, se você juntar muitos pontos, até coisas únicas como uma cópia autografada do FIFA 16. Eu vou ter o prazer de colher aqui as assinaturas dos desenvolvedores para mandar pro patrono que chegar nesse nível. Então, se você achava que não tinha motivo suficiente ainda para contribuir, para seguir nos ajudando todo mês, a gente fez o programa de fidelidade para isso. Todos esses detalhes, cara, tudo sobre a nossa campanha, você vai encontrar lá no patreon.com/podquest. Então, olha, a gente pede, lá tem um videozinho que a gente, cara, teve maior trabalho aqui para fazer durante esse tempo que a gente está planejando. Assista lá, né, dá umas risadas com a gente. E, cara, olha, desde já, muito obrigado a todo mundo que ouve. Se você não pode contribuir, cara, posta, né? compartilhe o podcast nas suas redes sociais, converse com seus amigos, faça propaganda para que a gente possa, entendeu, dar o próximo passo, que é realmente crescer e tornar o podcast uma coisa autossuficiente, que a gente possa ter edição profissional, principalmente nele. Então, chega, né? Falamos já bastante do Patreon, você já sabe tudo o que você precisa fazer para tornar o podcast ainda melhor. Vamos falar de jogos, indústria, assuntos atuais aí? Que tal, seu? É, que novidade essa semana aconteceram, Giliard? Aconteceu uma coisa nova essa semana? Você é um excelente âncora, hein? Você me dá todas as deixas que eu preciso, obrigado. Você é foda, profissa. Porra, é. Tô o Patreon por causa do Patreon, tô virando profissa, rapaz. É, isso aí, vai até largar seu emprego, né? Porra. Então, semana, cara, eu acho que não tem como não falar de um grande lançamento que aconteceu, que foi o Batman Arkham Knight. Né? Acabou de sair semana passada, eu fiz pré-venda, cara, que é pré-compra no meu caso, né? Pré-venda? Antes do jogo ser lançado, eu já tava vendendo sua cópia. Eu já tava, quem quer meu Batman? Não. Eu comprei antecipado, mesmo sabendo de todos os riscos disso, comprei no PS4, fiz preload, e no dia que lançou eu joguei, cheguei a jogar um pouco na própria, depois da meia-noite. A vantagem de estar aqui na costa do Pacífico é que libera um pouquinho mais cedo pra mim. Costuma liberar quando é meia-noite pra você, seco, que pra mim ainda é 9 da noite. Aí eu joguei, cara, e tenho jogado desde então. Primeiras impressões do Batman Arkham Knight são excelentes. É mais do mesmo em numa grande capacidade, o que não é ruim, porque jogos do Batman da Rocksteady são excelentes, mas tem umas pitadas aí de gênio que eu achei. O Batmóvel eu curti, até agora não me incomodou o tanto que ele te faz usar o Batmóvel. Algumas missões são meio forçadas, tipo, pô, eu acho que o Batman conseguiria resolver esse problema sem o carro, mas eles botam algum obstáculo que só uma feature do carro consegue transpassar, pra você ter que levar o carro até lá, e aí levar o carro até os lugares também é um desafio, que às vezes você tá, sei lá, nos telhados da cidade, e você tem que dar um jeito de levar o carro pra lá, que é engraçado. No telhado, você diz? Pro telhado, acontece, aham. Sério? Nossa, entendeu? Que trollagem. Em missões específicas acontece, você tem que usar as rampinhas. Eu não vou falar pra dar spoiler, né? Mas você dá... Spoiler do carro ou spoiler do jogo? Do tudo, cara. O carro é o tanque mais ágil que você já controlou a sua vida. Oh, uau. Ele tem um modo batalha onde você... ele vira um personagem de FPS, só que em formato de tanque. Você dá strafe, você dá dash, sabe? Um pulinho do lado pra sair do tiro do cara. Hup, hup, hup. É, exatamente. Então é o tanque mais ágil que você já dirigiu, cara, disparado. Uhum. Mas eu tô curtindo. Até agora não me incomodou, como incomodou alguns reviewers, a quantidade de tempo que você passa no carro. Eu achei maneiro. O mais gostoso é voar. Quantas horas você já jogou? Provavelmente umas 6 horas. Mas constantes assim ou não? Cara, constantes. É porque tem muito sidequest, né? Batman é foda. Então eu devo ter feito... E tem uns porcentagens ali, eu não tô lembrado de cabeça. Talvez 10% da história principal, não muito. Mas muita coisa acessória, muitos desafios, muitos Riddler... as perguntinhas lá do Riddler, né? Os enigmas e tal, que voltaram, óbvio, porque tinha que voltar. E talvez a minha feature preferida do Batman... pra fechar aqui só a minha rápida análise do início do jogo, é a investigação, o Detective Mode. E quem jogou o Arkham Origins foi um jogo, não foi feito pela Rocksteady, né? E introduziu essa mecânica a primeira vez, mas eu achei muito fraco no Origins. Porque não tinha desafio, eu achei, sabe? Você, cara, liga o scanner, né? O modo escanear a cena do crime. Não é muito difícil encontrar os pontos de interesse, você escaneia. Quando você escaneia todos... você pode prosseguir, aí você vai seguir umas pegadas ou qualquer rastro biológico que o suspeito deixou. Não tinha muito desafio. Nesse jogo, eles incrementaram muito essa parte. Então, uma das coisas que eu mais gosto, né, é quando você vai, por exemplo, investigar um corpo na cena do crime, o scanner do Batman agora tem vários níveis. Por exemplo, ele pode escanear no nível da pele, no nível dos músculos e no nível dos ossos. E as pistas estão escondidas ali, você não sabe. É, você tem que realmente ficar um pouco de pixel hunting no corpo, mas se você quiser fazer isso do jeito otimizado, você tem que prestar atenção na história. Porque sempre vai ter alguma dica do tipo, ah, esse cara que estava sendo perseguido tinha uma tatuagem de escorpião no braço direito. Aí você sabe que você, botando o scanner no nível pele e escaneando o braço direito, e, entendeu, andando em volta do cara até encontrar o ângulo certo, você vai encontrar uma tatuagem de escorpião e você fala, ó, confirmamos que a vítima era o tal cara, entendeu? É, e várias outras, não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas várias outras soluções que são feitas dessa forma que, se você fizer pixel hunting, eventualmente você vai até achar, mas vai demorar, porque são três níveis e o corpo inteiro do cara em todos os ângulos, às vezes, entendeu? Tem uma coisa bem escondida que vai ser difícil de você encontrar. Mas se você prestar atenção nas pistas, você sabe exatamente o que procurar. Isso eu achei muito foda, cara, muito bem feito. Entendeu? E é uma das coisas mais legais dos últimos Batmans que eu me lembro, é esse modo do detetive no Arkham Knight. Deixa eu contar uma coisa, o primeiro Batman pra mim é como se fosse um, tipo, ele é um Batman Metroid, assim, pra mim, né? É. Então, você acha que ele tá muito distante daquele fórmula Metroid, assim? Eu acho que tá. A partir do City, e esse é uma extensão do City, mais do que do Arkham Asylum, ele... Existe ainda muito de você melhorar seus gadgets e pegar novos gadgets antes de ter acesso a determinadas áreas, mas sempre tem tantas outras áreas que você pode ir. Porque uma das coisas do Metroid é isso, né? É que você esgota tudo que você pode fazer antes de pegar a arma X. Aí, quando você pegar a arma X, abre mais, entendeu? Y número de opções. Mas você sempre tá... Você se sente limitado sempre, entendeu? Chega uma hora que eu fiz tudo que eu podia fazer, enquanto eu não pegar a arma X, eu não vou pra frente. E no Batman, dificilmente você tem esse sentimento, porque tem muita coisa pra fazer. Então, entendeu? Se você for visitar cada Riddler Enigma antes de ir de pegar a próxima arma, não é um jeito otimizado de jogar o jogo, ninguém vai fazer isso. Então o que você vai fazer é jogar um pouquinho de sidequest, um pouquinho de main quest, e naturalmente você vai adquirindo os novos poderes. Então, não tem. O que eu acho que falta é o sentimento de que o leque de opções é de um número pequeno o suficiente para você ter uma experiência mais guiada, entendeu? É muito difícil, eu acho, para um designer do Batman determinar em que ordem a pessoa vai fazer as coisas, porque são muitas coisas. Uhum. Entendeu? E muitas delas estão abertas já desde o começo para você. Entendi. E você acha, assim, que a quantidade de tipo, você falou um monte de coisa, assim, sabe? Você acha, uhum, que a quantidade de informação é overwhelming, assim, ou é... É um pouco, cara. Eu sinto isso. Quando eu comecei esse Arkham Knight, porque ele já começa com muitos movimentos destravados. Praticamente tudo que o Batman podia fazer no City, ele pode fazer no Knight do começo já. Entendeu? E você vai adquirir ainda mais, né? Upgrades. Então, porque eu não lembrava de todos os movimentos, todas as coisas, todos os gadgets, eu me senti overwhelmed, sabe? Eu me senti, porra, tem esse bloqueio aqui, esse obstáculo. Eu já tenho o gadget pra passar por ele ou não? Não sei, porque eu tenho tantos gadgets que eu não lembro mais se eu tenho ou não, entendeu? Alguma coisa que resolva esse problema aqui na minha frente. Então foi bem overwhelming, você tem razão, no começo. Mas eu acho que depois de 2-3 horas, você já acostumou de novo, e aí esse problema é sanado. Mas agora que você fez a pergunta, eu me lembro de realmente ter me sentido assim. Entendi. Você acha que eles fizeram isso pra, tipo, tentar mostrar que, tipo, jogo mais completo, mais jogo, assim, eu acho que é uma dificuldade em vários níveis. É, porque eu concordo com você que isso daí é meio assustador, né? Ele meio que tem o potencial de afastar os novos entrantes, né? As pessoas, uhum, que estão jogando pela primeira vez. Mas eu acho que o desafio deles era, tá, que desculpa a gente vai usar pro Batman ser nerfado de novo? Porque essa história é uma continuação direta das outras histórias, né? Então, inclusive, uma das primeiras coisas que acontece é você pegar um novo Batsuit, né, um novo armadura, que é uma evolução da anterior. Então, devido às coisas ruins que aconteceram nos jogos anteriores, e o Batman agora quer evitar que elas aconteçam de novo, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é um desafio, cara. Eu acho que é uma dificuldade de você ter uma desculpa pra nerfar o Batman, né? E também, eles queriam adicionar tantas novas gadgets sem tirar as antigas. E aí você não ia ter tempo no jogo pra adquirir tudo de novo. Entendeu? É, acho que eles pensaram muito em quem já tinha jogado os outros jogos, provavelmente, porque eles não queriam entrar. O gancho. Ah, já peguei a porra do gancho antes. Vou ter que fazer uma missão que pega o gancho de novo, entendeu? Aí o Lucius Fox entra lá e fala: Bruce, tem uma novidade pra você? O gancho. Sendo que você já usou o gancho pra caralho, entendeu? Nos outros jogos. Então é um. Eu acho que era um desafio, cara, interessante, assim, uma coisa difícil de resolver. A solução deles acabou sendo essa, que é overwhelming no começo, sim. É interessante porque, se você pensar que a gente jogou Metroid a vida inteira e é assim, e nunca reclamou, né? Tipo, e aí eles sempre acham uma desculpa, cara. E tipo, e funciona, assim, que você não se importa, assim, sabe? É tão gostoso ir descobrir as coisas. Eu queria só fazer essa coisa, assim, tipo, que um consegue rebootar o tempo todo e tu não se incomoda com o fato de ter que, sabe? Eu acho que foi um caso clássico, Seco, de história antes da jogabilidade. E no Metroid é sempre jogabilidade antes da história, Seco. Ah, entendi. Pode ser. Que é uma discussão frequente aqui na indústria. Ah, legal. Massa. Agora, nem tudo foram flores nesse lançamento do Batman Arkham Knight, na verdade, longe disso, né? Primeiro, até vou dar uma chance pro Rafa falar o que ele achou, que eu sei, né, Rafa? Você jogou Batman Arkham Knight também. Então, conta pra gente quais foram as suas primeiras impressões desse jogo. Fala aí. Uzi Bau Bau. Que demo! Mizika! É bom saber, né, que o Rafa teve uma experiência bem parecida com a minha aí. E, Seco, agora, como eu tinha começado a falar, problemas, né? O Batman Arkham Knight, feito pela Rocksteady, muito criticado pela sua versão de PC. Foi até um e-mail que nós recebemos do Anderson Cardoso, onde o Anderson, que é figura bem ativa até aí na comunidade do podcast, comenta bastante. Obrigado, Anderson. Ele justamente pediu pra gente falar sobre essa polêmica, sobre porte, né, de jogo pro PC. Pra quem não sabe, acho que pouca gente não vai saber que tá ouvindo, o jogo veio muito bugado no PC, quase que injogável, ao ponto da Rocksteady ter tomado a decisão de suspender as vendas. E até o momento em que a gente está gravando esse podcast, ainda estão suspensas as vendas do jogo para PC, no Steam, em todos os outros canais. O próprio Rafa comprou para PC e me falou aqui que tava puto, cara. Né, Rafa? O que você achou, cara, quando você pegou a sua versão de PC lá, pré-comprada, e viu o estado dela? Mas tão baixo assim os FPS, cara. Nossa, calma, Rafa, cara. Calma. Nossa. Pois é, eu também ficaria puto, cara. Então, Seco, você trabalhou em jogos multiplataforma, né? Vários deles. Fala pra gente suas impressões, cara, sua opinião sobre porte, principalmente pra PC, e toda essa polêmica do Arkham Knight aí. Então, cara, a palavra que eu mais detesto que inventaram nesse mundo chama porte, sabe? Porque, tipo, não. Primeiro, não faz sentido usar porte nesse contexto de forma. Tá, eu detesto uma outra palavra mais do que essa. Eu detesto Paranauê. Quem inventou essa palavra? Paranauê. Não tem vocabulário. Não, então, as músicas do Chico Science, beleza, mas não era exatamente Paranauê. Não, quem usa a palavra Paranauê. Vamos parar, por favor. Não, não, mas. Isso não significa porra nenhuma. Porra. Tá, desculpa, vai. Não, é porque, porte. Cara, assim. Tendo trabalhado em jogos que saíram para 5 plataformas, o PC incluso, a gente sabe que desenvolvimento, o core do desenvolvimento sai no PC. E daí você vai usando os dev kits e rodando e melhorando e desenvolvendo em todos ao mesmo tempo, né, cara? Essa é uma forma, né, de fazer, que a gente hoje faz, acho que a EA sempre faz assim. Não, assim, mas digo, mas eu acho que nessa geração e na geração anterior era assim, sabe? A maior parte das empresas faz desse jeito. Deve ser difícil alguém que... Tipo, não tem como se desenvolver direto no você tem que usar um PC pra desenvolver alguma coisa e der deploy, né? Tipo... Ah, tá, tudo bem. O PC é sempre a ferramenta. Mas o PC, como plataforma-alvo do seu deploy, tem empresas que trabalham de forma diferente, né? A gente sempre foi ensinado na EA a tratar todas as plataformas de forma igual. E pra quem não sabe, né, essa nova geração aproximou muito mais as arquiteturas dos consoles com a arquitetura do PC 64-bits, que até a geração anterior, eles ainda eram Power PCs, os consoles tinham várias detalhes de arquitetura. O PS3 é muito famoso pela sua arquitetura de SPUs, que são os processadores muito especializados, que quando utilizados da forma que eles foram pensados, podiam tirar leite de pedra e dar muito, muito poder de processamento para o jogo, mas empresas, que, principalmente que fazem jogos multiplataforma, dificilmente conseguiam tirar o máximo do PS3, e hoje os arquitetos de hardware dessas empresas entenderam, quer dizer, exceto a Nintendo, mas é outra história, entenderam que era muito mais importante ser parecido com as plataformas, né, tipo PC, do que ser muito único e ter muito poder lá que só aquela plataforma tem, mas que ninguém third party que publica para multiplataforma poderia tirar proveito. Então deixa eu só recapitular um pouco o que dizer. Que, na verdade, se você vai lançar para PC e para outras plataformas, provavelmente vai desenvolver em PC primeiro. Sim, entendi. Porque é muito mais ágil do que um PC, né? E assim... daí eu não concordo com o port primeiro, né? Porque pra mim é só foi desenvolvido pra todas as plataformas juntos e essa é a versão do PC. Por que que ela tá naquele estado? Tipo, aí é outra pergunta, assim, sabe? Tipo, eu não li muito sobre a habilidade, mas o que que eles estavam reclamando além de que FPS e textura de novo? Tipo Witcher, assim? Não, é bugs também de crash do jogo. É realmente um trabalho porco de quality assurance, de teste mesmo, de QA. Além do trabalho ruim de implementação. Entendi, mas assim... será que é novamente aquele problema de que... problema de PC ser... muitos hardwares diferentes, cada vez mais hardwares diferentes? Olha, e... me parece que não, sabe? Porque a desaprovação é universal, cara. Entendi. Todo mundo falando mal, todo mundo teve problema. Eu não conheço uma pessoa que jogou bem o Arkham Knight no PC. Entendi. Então eu acho que o problema é crônico mesmo, foi... é sistêmico. Entendi. Foi falta de carinho, então. A nota da Rocksteady foi muito interessante quando primeiro surgiu esse problema, né? Onde ela falou admite o problema, que está conversando com o seu parceiro terceirizado, que fez o port para PC, sobre como eles podem resolver o problema. Ou seja, imediatamente deu deflect da culpa para um parceiro terceirizado. Eu acho que esse é um dos grandes pontos para a gente falar aqui, Seco. Empregar um parceiro terceirizado para... eu vou falar porque eu posso fazer um port do seu jogo para outra plataforma, que, como você falou, não devia ser port, deve ser encarado como uma versão do jogo, né? É o mesmo jogo que está sendo desenvolvido ao mesmo tempo, mas utilizar um parceiro terceirizado, cara, suas impressões sobre isso, fala. Quando... cara, é foda. Quando a gente tava fazendo chip no Dragon Age, cara, a gente tava fazendo pra 5 plataformas, cara. A gente teve discussões sobre... igual o FIFA aqui. Se a gente ia conseguir ou não ter a dedicação que o PC precisa, saca? Sim. Porque você tem que fazer parceria com todos os grandes. Você tem que fazer com a AMD, a Intel, você tem que fazer com a Nvidia. Você precisa de suporte deles quase 24 horas por dia. Tipo, tem esse... tipo, quais são as placas de vídeo mais populares do mercado? Quais são as mais únicas? Quais são as que tem feature especial? E, cara, a gente tinha um diretor técnico só conversando com esses caras, se descobrindo, tipo, deu um pau nesse tal coisa, e precisa de alguém pra ajudar a resolver, sabe? Quando é que vocês conseguem? Bem parecido aqui, cara. Você precisa do tempo desses caras pra ajudar, porque você vai debugar o quê, sabe? Você manda os dumps pros caras, os caras dizem, aconteceu tal ou tal coisa, tenta com esse novo drive. Agora tenta com esse. E, tipo, tipo, não é brincadeira, assim, porque é muita coisa. Lembra que o mundo de PC tem... tipo, é como se fosse um mundo de bala, né, cara? Tem bala pra todo gosto, todo tamanho, todo tipo de cor. E, tipo... ou o mundo dos perus de plástico também. Peru de plástico. Peru de plástico. Mas, pô, é difícil, cara. Eu acompanhei de perto, que a gente tava no time de PC, difícil pra caralho, tipo, a gente conversou sobre isso, mas no final a gente decidiu a gente tomar conta de toda a parte de PC, porque a gente podia dar mais, tipo, atenção, assim, sabe? Ah, você quis dizer que vocês discutiram a possibilidade de terceirizar? É, a certo ponto, sim. Mas, caralho, tipo, foi do tipo... Cara, são 5 plataformas, né? Então já é, tipo, pra quem acha que é só compilar pra uma plataforma, tipo, infelizmente não é tão fácil assim, porque compilar, olha, é a parte mais fácil, né? Exato, isso que eu ia falar. O problema é assim, você tem todos os serviços online que tem que ser validados pela cada empresa, você tem todos diferentes. É, são todos diferentes, mesmo entre a muda das gerações. Você tem todos os SDKs, você tem ainda mais... Tem os TRCs, cara, tem tanta coisa, cara. Isso que você tá só sendo bem técnico, assim, da parte de rodar o jogo. Pois é. Nem entrou no assunto design do jogo. Pois é, cara. Pô, a BioWare tem experiências tão ruins quanto boas de fazer seus jogos no PC. Exemplos da série Mass Effect, que no começo os ports para PC, desculpa, você... foram fracos e depois muito bons, eles aprenderam muito com essa experiência, né? E na série Dragon Age eu não me lembro de ter problemas, pelo contrário, acho que o Origins no PC era a melhor experiência que você podia ter. Cara, é complicado, é um assunto, mas não pode ser desculpa, né, Seco, de forma alguma. Não. A gente pode passar a mão na cabeça da Rocksteady, por mais respeito que a gente tem por ela, que, cara... Não importa quem foi que fez a versão de PC, se é uma plataforma 100% suportada, você tem que responder e tem que, cara, nem que você vá dar pra alguém terceirizado fazer, mas você ainda tem que garantir a qualidade, você ainda tem que empregar o seu time nisso, não entendeu, tratar com descaso como é o que parece que aconteceu. Ah, sim, não concordo. Eu quis comentar assim, que sobre terceirizar é sempre uma opção, porque é muita coisa, o time tem que fazer o jogo tem que estar fantástico, e a gente sabe que as vendas para os consoles são maiores que do PC para esse tipo de coisa, ou a empresa, ou se não é o caso, mas a empresa tem estatísticas dizendo que vai ser, então o foco vai ser os consoles, então eles têm que fazer essa decisão. Mas eu concordo que o fato de ele dizer não, foi terceirizado e não assumir a responsabilidade do dizer assim, não, a gente está cuidando disso, não, a gente está falando com os nossos terceirizados, sabe? É isso que ficou mal mesmo, concordo, não foi muito legal na parte deles. Rafa, considerações finais aí sobre Batman, porte pra PC, palavra que o Seco não gosta, e suas experiências com o jogo também, o que você pode dizer pra gente? Cara, o Rafa tá puto da vida mesmo, hein, Seco? Pois é, cara. Tá, merda. Mas... Sempre bom poder contar com a opinião embasada dele aqui. Eu acho que a contribuição dele pro podcast, como vocês podem ver, é sempre muito, né? Rafa, não tô puxando saco, rasgando seda, não. Eu acho isso mesmo, cara. Imagina. Eu acho que um podcast sem você não seria a mesma coisa, cara. Valeu mesmo. Podquiz musical chegando aqui no episódio 108. Primeiro, tocando pra vocês a musiquinha da semana passada. Vamos ver se o Seco agora vai lembrar, vai conseguir acertar. Vamos ver. Já sabe, Seco, qual é ou não? Não, cara. Mas sempre soa como uma coisa meio futurística, entrando numa boate e dando tiro em alguém. Entendi. E você, Rafa? Você sabe qual é? Acho que matou. Não, véio. Sério? Não, matou. É esse jogo mesmo, cara. Rafa mandou muito bem. Quem mandou bem também, em primeiro lugar, novamente, segunda semana seguida, foi Gabriel Pyron. E além dele, Leandro Vian, Gabriel Santos, Bruno Diniz, Douglas Prandini, Diego Matias, Victor Alves, Rodolfo Xavier, Felipe Broco e Luiz Fernandes. Foram exatamente 10 que acertaram essa semana o jogo. Como o Rafa falou aí, é StarCraft o primeiro. E agora vamos ouvir mais um podquiz musical desse episódio 108. Seco, vamos ver se esse agora você vai acertar, hein? Haha. E aí? Porra, que massa isso, cara. É maneiro a música. Isso é bem 36 bits aí. 32 bits. Ah, e o jogo é? Ai, ai. Vai ficar pra galera adivinhar mais uma vez. Se você sabe que jogo é esse, escreva pra nós. Ó, quero ver quem é que vai ganhar do Gabriel Par nessa semana, hein? Tá muito chato já só ele que ganha, pô. Não, tô zoando. É só mandar pra nós comentários no episódio 108 ou via Twitter no PodcastBR. É isso, Seco. Fechou. Episódio maneiro. Lembrando a todo mundo, nosso Patreon está no ar. Contribua, cara, ajuda a gente. Assista nosso videozinho lá que ficou bem engraçado, dê feedback pra nós. www.patreon, né, com N no final, que é o patreon.com/podcast. Ajuda a gente mesmo, a gente tá, cara, empolgadaço de poder trazer mais conteúdo e com mais qualidade. Episódios mais longo do que esse, entrando mais a fundo nos assuntos. E lendo e-mails, fazendo todo aquele extra que a gente está oferecendo lá. Depende agora de vocês nos ajudar a fazer isso. Né, Fernando? Obrigado, cara, pela sua presença, pela sua paciência e, cara, seu insight fantástico da sua experiência em desenvolvimento de games aqui, que eu acho que a gente sempre é brindado com ele, tá? Não, de nada, Julio. Pô, de nada. Você tá muito... Ele fica vermelho. You are very welcome. É massa, cara. Foi massa. Valeu, pessoal. Aí, ó. Se vocês quiserem ajudar a gente, vai ser massa e vai fazer um podcast muito melhor. Vai, cara. Tamo empolgado, hein? A gente volta semana que vem. Ah, peraí. Rafa, você também, cara. Obrigadão. Acho que hoje foi um dos episódios onde a sua contribuição foi melhor, cara. Foi mais interessante pra todo mundo. Então, cara, um abraço. Fazia tempo que o Rafa não era tão expressivo e tão direto. É, né, cara. É, isso mesmo. O que aconteceu? Então, será? Deve ter dormido bem, sei lá. É, eu acho que teve alguma surpresinha aí ontem à noite pra ele, hein? Rafa recém-noivo, né? Ah. Rafa, ó, a gente tá te zoando, cara, mas ó, obrigado pela sua participação também, pelo seu tempo, que a gente sabe que é difícil você dar essa prioridade toda que você dá pro podcast, viu? Então é isso, a gente fecha aqui. Giliar Lopes, Rafael Cunha e Fernando Seco se despedem de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Well,